Como é gostoso ler e escrever, que bom é ser professor. Trazer a luz pro escuro, um futuro seguro pra quem sabe ler. Ler e escrever com muito prazer. A diversidade textual na alfabetização de jovens e adultos. Olá, professor. Quantas vezes, olhando para o céu, você provavelmente se perguntou: de onde terão vindo as estrelas? Pois é, todo mundo pensa que sempre houve no mundo estrelas pisca-pisca. Mas é erro. Antes, os índios olhavam de noite para o céu escuro, e bem escuro estava esse céu, um negro. Eu vou contar a história singela do nascimento das estrelas. A origem das estrelas pode ser explicada pela ciência, pelo conhecimento acumulado com anos e anos de pesquisa e estudo. Mas muitos antes de existir a ciência, o homem criava lendas para explicar o mundo. Era uma vez, no mês de janeiro, muitos índios. E ativos caçavam, pescavam, guerreavam, mas nas tarbas não faziam coisa alguma. Deitavam-se nas redes e dormiam roncando. E a comida? Só as mulheres cuidavam do preparo dela para terem todo o que comer. As lendas são histórias sem autoria conhecida, criada por povos de diferentes lugares e épocas para explicar fatos para os quais as pessoas não encontravam explicações lógicas. Por elas, é possível entender como cada grupo procurou explicar o surgimento da terra, dos homens, do dia e da noite e de outros fenômenos da natureza. As lendas também falam sobre heróis, heroínas, deuses, deusas, monstros e seres fantásticos. Trata-se do Uirapuru, pássaro encantado com sorte e que tem como moradia as ricas florestas da Amazônia. A história é só um pouco triste, mas o canto dessa ave é tão plangente e mavioso. O mundo das lendas nos encanta e fascina. Nele, o real se mistura à fantasia, trazendo algo maravilhoso que desperta a nossa imaginação. As lendas sobrevivem ao tempo na tradição oral, contadas de pai para filho. E por estar presentes em diferentes culturas, apresentar muitas versões sobre fenômenos e fatos e despertar o imaginário das pessoas, as lendas podem ser muito interessantes na alfabetização de jovens e adultos. Agora, se você agora perguntar aos adultos, né, que estudam, que estão naquela sala ali de alfabetização, se você for perguntar, cada um também tem uma história para contar, uma história de assombração, uma história que aconteceu na sua cidade, na roça onde morava, debaixo de um pé de árvore onde passava quando ia para o rio lavar rio, por exemplo. A gente não pode desprezar isso, não. São coisas nossas, né, coisas da nossa imaginação e que a gente gosta de ouvir. É a arte também que está aí em movimento nessa parte das lendas, do folclore brasileiro, de tudo. A experiência da alfabetizadora Maria Mariana Torrena confirma que as lendas são comuns na vida de seus alunos. Muitos cresceram ouvindo histórias fantásticas contadas pelos pais e avós, e provavelmente ainda guardam algumas delas na memória. Que tal pedir aos seus alunos para recontarem as lendas que ouviram na infância? O que não falta no Brasil são lendas populares. Os povos indígenas, por exemplo, nos deixaram um rico repertório. Uma delas é a lenda sobre a origem da mandioca. Mani era o nome de uma índiazinha de pele branca como o luar, que nasceu para um casal de índios tupis. Era muito mimosa e mimosinha, mas nada comia. Por isso, foi definhando até que morreu, silenciosamente, em sua pequenina rede. Seus pais, achados, fizeram seu túmulo no interior da própria oca onde moravam. regada a terra com lágrimas dos pais isolados e com a água pura de uma fonte próxima, eis que uma planta germina, rachando a terra com suas grossas raízes. Examinando-as, os índios logo perceberam que por baixo de uma delgada casca, essas raízes eram brancas como a pele da menininha da horta e forneciam um alimento raro e saudável que tornava os curumins que as comiam mais fortes e belos que os das outras tribos. A planta, que hoje é o principal alimento dos índios, começou a ser chamada de manioca, até ser conhecida como mandioca. A lenda da mandioca e muitas outras. Você pode contar aos seus alunos e, a partir delas, criar muitas atividades de escrita e leitura. Saiba como trabalhar esse tipo de texto ouvindo a experiência de alfabetizadores. Quem não gosta de ouvir uma boa história? Muitos dos seus alunos, com certeza. Que tal criar um clima em sala de aula para contar e ouvir causos, lendas, fábulas? Saiba, professor, que uma roda de prosa não só aproxima os alunos, como também desperta seu interesse para a leitura. O ponto de partida, professor, é a fala. Com um jeitinho, é só tirar do fundo do baú as lendas e contar para os alunos. O passo seguinte é passar a palavra e deixar eles contarem as suas histórias. Nesse momento, a gente descobre que todo mundo tem uma história que até pode ser conhecida, mas será contada do jeito de cada um. Histórias que ouviram na infância, histórias de lobisomem, de saci-pererê, história da botija de ouro, da cobra nonato e tantas outras. Os alfabetizadores de Mojeiro e Damião, na Paraíba, já estão trabalhando assim. A professora Fezete Cardoso, da Faculdade de Educação de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, que coordena o programa nesses municípios, vai explicar para a gente por que essas histórias são importantes. Justamente esses elementos que a gente busca na realidade desses alunos. São esses elementos da cultura, esses elementos da vivência diária desses alunos, da forma de vida. É isso que é explorado, isso que é importante explorar para passar para a escrita. Porque a gente vai trabalhar na escrita com elementos que não são conhecidos dos alunos, a escrita vai ficar muito mais diferente para ele, vai ficar muito mais distante. Então é uma forma de aproximar. Depois de contar e ouvir histórias, entra o momento da escrita. Você pode, por exemplo, escrever no quadro que for sempre falado. Os alunos vão descobrir que o texto tem um começo, meio e fim. Vão perceber que é possível organizar no papel tudo o que eles só conheciam de ouvido. Você também pode contar um caos conhecido da turma e deixar que eles escrevam ou inventem um outro fim. A gente descobre que deixando os alunos livres para falar, trazendo seus textos para a sala de aula, o trabalho com a leitura e a escrita ganha um significado e fica mais fácil. Quantas vezes você já não teve aquela dúvida? Como eu vou começar uma aula? Que textos interessam aos meus alunos? Bom, essas perguntas são comuns. Os professores de Mojeiro e da Geão na Paraíba também já fizeram. E quem vai responder é a professora Elisete. No início, o alfabetizador ele vem com muito receio. Ele fala, mas que método que eu vou usar? Né? Que tipo, como eu vou começar esse trabalho? E depois ele percebe que o trabalho dele, o ponto de partida é o próprio aluno. E o que o aluno, quando volta a estudar, já sabe sobre a língua? Muita coisa. A começar pela fala. Todos nós, desde pequenos, aprendemos a conversar e a usar a fala em diferentes situações. É o que se chama de linguagem oral e pode ser a sua primeira ferramenta de trabalho em sala de aula. O nome pode até ser difícil, mas a aplicação é mais fácil. Você verá que é possível criar momentos em que os alunos possam narrar fatos e contar suas histórias. E como tudo o que é falado pode ser escrito, nada mais interessante que os registros de histórias que estavam guardados na cabeça durante anos, como fábulas e lendas. Vamos lá, meu professor, ponha essa turma pra aprender. Vale tudo, tu sem quadrinhos, cartas e jornal. É bom pra ensinar a ler e a escrever. vale placa de rua. Todo texto é bom, é música com alegria. Ainda curte o som, vem, vamos fazer isso acontecer. Ver o Brasil ler e escrever. Assim como as lendas, você também pode trabalhar com outro tipo de história fantástica, os mitos. A palavra mito vem do grego, significa história ou palavra. Assim como as lendas, os mitos não têm autoria conhecida e explicam a existência do homem e os mistérios da natureza. Pelos mitos, podemos entender nossos sentimentos básicos: paixão, amor, ódio e medo. Às vezes, mito e lenda são confundidos, porque os limites de cada um são tênues. O mito é a transformação de seres, fenômenos naturais, em personagens com características ou forças sobrenaturais, como a mula sem cabeça. Ela é considerada um mito, assim como Saci Pererê, Lobisomem, Curupira, Boitatá e a Iara. Estes personagens, com características e ações constantes, participam de muitas histórias e aparecem não só nas diferentes regiões do Brasil, como também em outros países. O lugar e o tempo marcam a diferença entre mito e lenda. Enquanto o mito não tem local nem época definidos, a lenda é específica de um lugar ou região. Você, professor, também pode trabalhar com as fábulas em sala de aula. São histórias curtas, escritas em linguagem simples, que têm a função de dar uma lição de moral ou valorizar um modo de agir. Algumas fábulas possuem personagens humanas, mas a maioria delas mostra situações do dia a dia vividas por objetos ou animais com características humanas. O comportamento desses personagens representa os defeitos, as qualidades e os vícios dos homens. É muito comum terminarem com uma frase que dá a moral da história. A fábula O Leão e o Rato, por exemplo, termina com a lição: os amigos provam-se nas horas difíceis. Muitas dessas lições tornaram-se provérbios populares usados para ilustrar situações do cotidiano. Os mais famosos escritores de fábula foram Esopo, um grego que viveu 600 anos antes de Cristo, e o francês La Fontaine, que viveu no século XVIII. No Brasil, Monteiro Lobato foi um mestre em recriar fábulas com humor e graça. Ouça agora o exemplo de uma fábula famosa de Esopo, A Raposa e as Uvas. Num dia quente de verão, a raposa passeava por um pomar. Com sede e calor, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Que delícia! Pensou a raposa. Era disso que eu precisava para adoçar a minha boca. E de um salto, a raposa tentou, sem sucesso, alcançar as uvas. Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da videira, dizendo... Aposto que estas uvas estão verdes. Esta fábula ensina que algumas pessoas, quando não conseguem o que querem, culpam as circunstâncias. Você já sabe, professor, que diferentes textos narrativos, tanto da literatura oral quanto da escrita, devem fazer parte da alfabetização. A formação do cidadão também inclui o lado lúdico e expressivo da linguagem. É muito importante abrir as portas da imaginação, da fantasia e da criação. Integrar as diferentes linguagens, deixar vir à tona os sentimentos, a emoção, o choro e o riso. Afinal, lemos e escrevemos também para nos divertir, conhecer melhor o outro e expressar nossos sentimentos. O aprendizado de leitura e escrita pode ser uma experiência leve, sensível e divertida. uma das formas de introduzir lendas, mitos e fábulas em sala de aula é através da leitura diária, realizada pela professora. Para essa atividade, você deve se preparar. Primeiro, leia o texto previamente. Escolha um que você goste, pois a leitura em voz alta deve ter ritmo e passar emoção para que todos entendam e se envolvam com a história. Antes de começar a leitura, é bom falar do autor, situar o lugar e a época em que a história foi escrita, ler o título e comentar sobre o assunto da história. Tudo isso faz com que os alunos levantem hipóteses sobre o enredo. Você pode até criar um certo suspense quando for o caso. Ou seja, propor situações em que os alunos possam antecipar significados antes, durante e depois da leitura. Outras sugestões de atividades você encontra no guia que acompanha esta série de programas. Leia e discuta o assunto com o coordenador municipal ou pedagógico. E não deixe de ouvir as lendas escritas por Clarice Lispector, que estão gravadas na fita do aluno. Você pode mostrar algumas delas para os seus alunos. Saber poder escrever é um tesouro. Ler e escrever com muito prazer. Produção Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.